Agentes do Departamento de Narcóticos da Polícia Nacional Paraguaia prenderam ontem por volta de 13 horas o traficante de cocaína Mário Vilaumba, 38 anos, conhecido como El Gato. Ele é investigado por liderar uma quadrilha especializada em tráfico internacional de cocaína. O traficante foi preso em seu sítio, situado dentro da colônia Félix Azarra, a pouco mais de 25 quilômetros de Foz do Iguaçu, bem próximo ao aeroporto Guarani, em cidade de Mingaguaçu, no Paraguai, local que é usado pela informação da polícia como ponto de partida do envio de cocaína para diversos pontos da América Latina. Na ação policial foram presas várias pessoas e apreendidas 4 armas longas, muita munição e há vestígios de que o local é utilizado para o tráfico de cocaína. Os envolvidos têm ligação direta com cartéis internacionais que operam a partir da Bolívia, Colômbia, Paraguai e Brasil no tráfico de cocaína. Em poder do traficante foram encontrados 6 comprimidos de êxtase, aparelhos celulares que foram registradas, várias ligações de troca de mensagens por áudio e via WhatsApp com supostos compradores de cocaína no Brasil. No sítio também foram apreendidos vários itens utilizados para o processamento e a manipulação da cocaína. Foram apreendidos 2 barcos, uma prensa hidráulica, um gerador, 2 bases fixas de comunicação de rádio, longa distância e um veículo Toyota Corona com certa quantia de dinheiro escondido sob o painel. Toda a ação foi conduzida por agentes do Ministério Público, especialmente do agente Manuel Rojas Rodrigues, que tem ultimamente trabalhado muito forte contra a quadrilha especializada e por isso recebe da Polícia Nacional Paraguaia proteção especial, inclusive para a família. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.